De manhã te busco, Senhor. Ouves minha voz, minha oração. A minha alma tem sede de ti, como terra seca clama em canção. Teu amor é melhor que a vida. Meus lábios te exaltam, meu Deus. Nas manhãs te encontro, ó Pai, e teu Espírito fala aos meus. O Senhor é minha luz, minha salvação. Quem poderá me derrotar? Tu és minha rocha e fortaleza. Em ti aprendo a confiar. Clamo ao Senhor e sou liberto. Mesmo quando o medo vem, tua presença me envolve e sustenta. Tua mão me guia. Em verdes campos vou descansar. Mesmo que a sombra tente me alcançar, tua vara e cajado vão me guardar. Sob tuas asas encontro abrigo. Seguro estou em teu amor. Mil cairão, mas eu sigo contigo, pois tu és meu protetor. Bendize a minha alma ao Senhor, por tudo que Ele já fez. Ele sara, liberta, renova e me cobre com sua vez. Celebrarei ao Senhor com alegria. Ele é bom, eterno é seu amor. Foi Ele quem nos fez e a cada dia renova em nós o seu favor. Te sabe, Ele é Deus, exaltado entre as nações. O Senhor está conosco, trazendo paz aos corações. Conduz meu coração em ti se move. Em silêncio espero teu mover. Minha alma descansa em ti. Somente em Deus está minha paz. Ele é meu abrigo aqui. Como o cervo anseia por as águas, minha alma anseia por ti, Senhor. Tenho sede da tua presença, da tua graça e teu amor. Esperei confiantemente por ti e ouviste o meu clamor. Firmaste os meus pés sobre a rocha e um novo cântico brotou. Faze-me ouvir tua bondade pela manhã, pois em ti confio o meu ser. Ensina-me o caminho a seguir, o teu espírito há de me manter. Este é o dia que o Senhor criou. mesmo quando o vento sopra forte e a noite parece não ter fim, meu coração confia em tua promessa. Sei que o teu amor está em mim. Aqueles que esperam no Senhor renovarão suas forças outra vez. Subirão com asas como águias, andarão firmes, cheios de paz. Espera no Senhor, confia e não temas. Ele é fiel pra te sustentar. Mesmo em silêncio, Deus ainda fala. Seu tempo é perfeito pra te levantar. Quando os olhos cansarem de ver e o coração quiser desistir, lembra-te, Deus nunca dorme. Ele ainda zela por ti. Confia e não temas. Ele é fiel pra te sustentar. Mesmo em silêncio, Deus ainda fala. Seu tempo é perfeito pra te levantar. Coração puro, renova em mim teu espírito de amor. Não retires tua presença, pois sem ti eu perco o sabor. Apaga as minhas transgressões, lava-me, serei mais branco que a neve. Tua misericórdia é infinita, teu perdão é o que me eleva e escreve. Purifica o meu coração, faz nascer em permanecer. cantar com alegria, mesmo após o choro e a dor. Abre os meus lábios, Senhor, para anunciar o teu amor. Teus feitos e o teu poder sem fim. sustenta os que caem e levanta os abatidos de coração. Abres tua mão e sacias de vida todo ser que te busca em oração. Tudo que respira louve ao Senhor, tudo que vive cante de amor. Do nascer ao pôr do sol, seu nome é digno de presença é minha.